Capítulo 2. O que torna Jesus uma pessoa tão diferente? Algum tempo após a minha descoberta sobre a Bíblia e sobre o cristianismo, eu andava em um táxi em Londres e mencionei alguma coisa sobre Jesus para o motorista, que imediatamente retrucou: "Não gosto de discutir religião, especialmente Jesus." Não pude deixar de perceber a semelhança entre a sua reação e a minha quando aquela jovem cristã me disse que Jesus Cristo havia transformado a sua vida. Parece que apenas mencionar o nome de Jesus perturba as pessoas. Elas ficam envergonhadas, zangadas ou querem mudar de assunto. Você pode falar em Deus e as pessoas não se irritam muito, mas quando mencionamos Jesus, querem parar a conversa. Por que os nomes de Buda, Maomé ou Confúcio não ofendem as pessoas tanto quanto o nome de Jesus? Creio que isso acontece porque esses outros líderes religiosos não alegavam ser Deus. Essa é a grande diferença entre Jesus e todos os demais. Não demorou muito para que as pessoas que conheceram Jesus perceberem que aquele carpinteiro de Nazaré fazia declarações surpreendentes sobre si mesmo. Ficou patente que tais reivindicações o identificavam como muito mais que um simples profeta ou mestre. Era óbvio que ele afirmava ser Deus. Ele se apresentava como o único caminho para a salvação e a única fonte de perdão dos pecados, coisas que aquelas pessoas sabiam que só Deus podia afirmar. Para muitos hoje em dia, a declaração feita por Jesus de ser o Filho de Deus é demasiado exclusivista. Em nossa cultura pluralista, isso é considerado tacanho, com laivos de fanatismo e intolerância. Não queremos crer nisso. Contudo, a questão não é no que queremos crer, mas quem Jesus defendia ser. O que ele disse é verdade? Era o que eu queria descobrir quando aceitei o desafio dos meus amigos universitários. Comecei a examinar tudo o que estava disponível a respeito dos documentos no Novo Testamento, para ver o que realmente diziam. Passei a analisar a expressão divindade de Cristo para saber exatamente o que implicava a declaração de que Cristo é Deus. Augustus H. Strongs, ex-presidente do Seminário Teológico de Rochester, em sua Teologia Sistemática, define Deus como sendo Espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm a sua origem, sustento e fim. Tal definição de Deus é adequada não somente para os cristãos, mas também para todo teísta, incluindo judeus e maometanos. O teísmo ensina que Deus é pessoal e o universo foi projetado e criado por ele. Deus o sustenta e o governa no presente. Mas o teísmo cristão acrescenta algo a essa definição: Deus se encarnou em Jesus de Nazaré. As palavras de Jesus Cristo não são um nome e um sobrenome, são um nome e um título. O nome Jesus deriva da forma grega Yeshua ou Josué, que significava Jeová salva ou o Senhor salva. O título Cristo é derivado da palavra grega para Messias, do hebraico Meshia, conforme Daniel 9, verso 26, que significa o ungido. Dois ofícios, de rei e de sacerdote, são indicados no uso do título Cristo. Esse título afirma Jesus como o rei e o sacerdote prometido nas profecias do Antigo Testamento. É uma afirmação essencial para o entendimento correto de Jesus e do cristianismo. O Novo Testamento apresenta claramente Cristo como Deus. A maioria dos nomes que se aplicam a Cristo só pode ser aplicada a Deus. Por exemplo, Jesus é chamado de Deus na declaração, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, Tito 2,13, João 1,1 e Romanos 9,5. As Escrituras atribuem a Jesus características que só podem ser verdadeiras a respeito do próprio Deus. Descrevem-no como pré-existente, João 1,2, Onipresente, Mateus 18, 20, e onisciente, João 4, 16. Onipotente, Mateus 8, 26, e possuidor de vida eterna, João, 1 João 5, 11. Jesus recebeu honra e adoração devidas somente a Deus. Em confronto com Satanás, disse: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mateus 4, 10. No entanto, Jesus foi adorado como Deus. Mateus 14, 33. E por vezes, até mesmo alegou ser digno de honra como Deus. João 5, 23. Os primeiros seguidores de Jesus eram em sua maioria judeus devotos, que criam em um único Deus verdadeiro, monoteístas até o âmago. Ainda assim, conforme demonstram os exemplos seguintes, eles o reconheceram como Deus encarnado. Devido à sólida formação rabínica do apóstolo Paulo, seria improvável que ele atribuísse a divindade a Jesus, adorasse um homem de Nazaré e o chamasse de Senhor. Mas foi exatamente o que ele fez. Reconheceu a Jesus como Deus quando declarou: Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Atos 20, 28. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem eles achavam que ele era, Simão Pedro confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Jesus respondeu à confissão de Pedro, não corrigindo a conclusão do homem, mas sim validando e reconhecendo a sua origem. Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Mateus 16, 17. Marta, amiga próxima de Jesus, disse-lhe: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. João 11, 27. Temos ainda o franco Natanael, que acreditava não poder vir nada de bom de Nazaré, admitindo a Jesus: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 1, 49. Quando Estevão, o primeiro mártir cristão, estava sendo apedrejado, clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. O autor do livro de Hebreus chama Cristo de Deus ao declarar: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é o cetro de equidade. Hebreus 1:8. Temos também Tomé, claro, mais conhecido como aquele que duvidou. Quem sabe era um estudante de pós-graduação? Tomé desafiou: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. João 20, 25. Eu me identifico com Tomé, que na verdade quis dizer: Escute aqui, não é todo dia que alguém ressuscita dos mortos e diz ser Deus encarnado. Se vocês esperam que eu acredite, preciso de provas. 8 dias depois de Tomé ter expressado suas dúvidas aos colegas discípulos, Jesus apareceu repentinamente dizendo: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. João 20, 26. Jesus aceitou o reconhecimento de Tomé de que ele era Deus, repreendeu ao discípulo pela incredulidade, mas não pela adoração. A essa altura, um crítico poderá dizer que todas essas declarações são de outras pessoas a respeito de Cristo e não provenientes dele próprio. Logo, as pessoas que viviam na época de Jesus não o entendiam, como hoje nós também não o entendemos. Atribuíam divindade a Cristo, mas ele mesmo não afirmava ser divino. Quando nos aprofundamos nas páginas do Novo Testamento, porém, vemos que Cristo, na verdade, afirmou ser Deus. As referências são abundantes, o seu significado é claro. Estas são as palavras de um empresário que escrutinou as Escrituras a fim de verificar se Cristo dizia ou não ser Deus. Qualquer um que lê o Novo Testamento sem concluir que Jesus declarou ser divino é como um cego ao ar livre, num dia ensolarado, dizendo que não consegue ver o sol. No Evangelho de João, vemos o confronto entre Jesus e um grupo de judeus. O debate surgiu porque Jesus havia curado um homem no sábado. Era proibido aos judeus qualquer forma de trabalho no sábado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,16. Você pode dizer: Escute aqui, Josh, não sei como isso prova alguma coisa. Jesus chamava Deus de pai, e daí? Todos os cristãos chamam Deus de pai, e isso não significa que eles estão afirmando ser Deus. Os judeus daquela época captaram nas palavras de Jesus um significado que se perdeu para nós. Sempre que estudamos um documento, temos de levar em conta a linguagem, a cultura e, especialmente, a pessoa ou as pessoas a quem o documento se dirige. Nesse caso, a cultura é judaica. As pessoas a quem ele se dirige são os líderes religiosos judaicos. Algo sobre o que Jesus disse realmente os incomodou. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. O que teria sido dito que causou tão drástica reação? Examinemos a passagem para ver como os judeus entenderam o que disse Jesus há mais de 2000 anos, no contexto cultural em que viviam. O problema estava no fato de Jesus ter dito "meu pai" e não "nosso pai". Pelas regras do idioma da época, essas palavras de Jesus equivaliam a uma afirmativa de que ele era igual a Deus Pai. Os judeus não se referiam a Deus como "meu Pai". Quando faziam, acrescentavam o qualificador "que está no céu". Mas aqui, Jesus não usou esse complemento. Ao chamar Deus de "meu Pai", fez uma reivindicação que os judeus não tinham como interpretar equivocadamente. E para tornar as coisas piores, com a frase "meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também", Jesus colocava suas ações em pé de igualdade com as ações de Deus Pai. Novamente, os judeus entenderam que ele estava proclamando ser o Filho de Deus. Como resultado, o ódio que tinham por Jesus aumentou ainda mais. Até aqui, todas as tentativas eram apenas de persegui-lo, mas agora tramavam matá-lo. Jesus não apenas reivindicou igualdade com Deus o Pai, como também asseverou que era um com ele. Durante a festa da dedicação em Jerusalém, outros líderes judeus se aproximaram de Jesus e perguntaram se ele era o Cristo. Jesus concluiu seus comentários afirmando: "Eu e o Pai somos um", João 10,30. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: "Eu vos mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar?" João 10,31. Podemos perguntar por que os judeus reagiram tão fortemente ao que Jesus disse sobre ser um com o Pai? A estrutura da frase no grego nos dá a resposta. A.T. Robertson, renomado estudioso do grego, explica que a palavra "um" está no neutro, não no masculino. Portanto, não indica unidade em pessoa ou propósito, mas em essência ou natureza. E Robertson acrescenta: "Esta sucinta declaração é o clímax das afirmativas de Cristo a respeito da relação entre ele, o Filho, e o Pai. Elas provocam nos fariseus uma ira incontrolável. É evidente que nesta declaração os judeus ouviram claramente Jesus dizer que é Deus. Assim, Leon Morris, ex-diretor da faculdade Ridley em Melbourne, escreve: Os judeus só podiam ver a palavra de Jesus como blasfêmia e reagiram tomando o julgamento em suas próprias mãos. A lei declarava que a blasfêmia seria punida com apedrejamento, Levítico 24:16. Mas aqueles homens não permitiram que os devidos procedimentos da lei tomassem seu rumo. Não prepararam uma acusação formal para que as autoridades tomassem a ação requerida. Em sua fúria, eles se prepararam para serem ao mesmo tempo juízes e algozes. Os judeus ameaçaram apedrejar a Jesus devido à blasfêmia, o que nos revela que entendiam perfeitamente o fato de Jesus afirmar que era Deus. Mas será que eles não pararam para considerar a veracidade dessa afirmativa? Jesus se referiu continuamente a si mesmo como sendo um em essência e natureza com Deus. Asseverou com ousadia: "Não conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai." João 8:19. "E quem me vê, vê aquele que me enviou." João 12:45. "Aquele que me odeia, também odeia meu Pai." João 15:23. "Para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou." João 5:23. Estas referências indicam claramente que Jesus via a si mesmo como mais que homem. Ele afirmava ser igual a Deus. Os que dizem que Jesus estava apenas um pouco mais próximo, ou então era íntimo de Deus, terão de considerar a sua declaração: "Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou." Eu estava dando aula de literatura em uma universidade em West Virginia, quando um professor me interrompeu e disse que o único evangelho no qual Jesus declarava ser Deus era o de João, o último a ser escrito. Ele então afirmou que Marcos, o primeiro evangelho escrito, não menciona uma única vez que Jesus dizia ser Deus. Aquele professor simplesmente não havia lido o evangelho de Marcos com cuidado. Para responder, voltei ao evangelho de Marcos. Há uma passagem em que Jesus afirma ter poder para perdoar pecados. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Marcos 2:5. De acordo com a teologia judaica, só Deus poderia dizer uma coisa dessas. Isaías 43:25 restringe o perdão de pecados exclusivamente à prerrogativa divina. Quando os escribas ouviram Jesus perdoando os pecados daquele homem, disseram: "Por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus?" Marcos 2, verso 7. Jesus perguntou então: "O que seria mais fácil dizer ao paralítico: 'Teus pecados estão perdoados'? Ou 'Levanta-te, toma o teu leito e anda'?" Conforme o comentário bíblico de Wycliffe, esta é uma pergunta impossível de responder. As declarações são igualmente fáceis de pronunciar, mas dizer qualquer uma delas e ter um desempenho que as acompanhasse, isso exige poder de Deus. É claro que um impostor, procurando não ser descoberto, acharia mais fácil a primeira. Jesus prosseguiu: "Curou o mal para que os homens soubessem que ele tinha autoridade para tratar da sua causa." Com isso, os líderes religiosos acusaram Jesus de blasfêmia. Lewis Perry Schaeffer, fundador e primeiro presidente do Seminário Teológico em Dallas, escreve que "Ninguém na terra tem autoridade ou o direito de perdoar os pecados. Ninguém poderia perdoar o pecado senão aquele contra quem todos pecaram." Quando Cristo perdoou os pecados, e ele certamente o fez, não estava exercendo uma prerrogativa humana. Como ninguém, a não ser Deus, pode perdoar os pecados, demonstra-se de modo concludente que Cristo, tendo perdoado pecados, é Deus. Esse conceito de perdão me perturbou bastante, porque eu simplesmente não entendia. Certa vez, numa aula de filosofia, ao responder uma pergunta sobre a divindade de Cristo, citei Marcos 2, verso 5. Um professor assistente desafiou a minha conclusão de que a divindade de Cristo demonstrava-se no fato dele perdoar os pecados. Disse que ele mesmo poderia perdoar as pessoas, sem que esse ato comprovasse que fosse Deus. As pessoas fazem isso o tempo todo. Ao pensar no que aquele professor disse, a resposta repentinamente me atingiu. Eu sabia porque os líderes religiosos reagiram tão fortemente contra Cristo. Sim, qualquer pessoa pode dizer eu perdoo você, mas somente se o pecado tiver sido cometido contra ele. Se você peca contra mim, tenho o direito de perdoá-lo. Mas se você pecar contra outra pessoa, eu não tenho esse direito. O paralítico não havia pecado contra o homem Jesus. Os dois homens nunca haviam se encontrado antes. O paralítico pecara contra Deus. Veio então Jesus, que por sua própria autoridade disse: Os teus pecados estão perdoados. Sim, podemos perdoar pecados cometidos contra nós, mas ninguém pode perdoar pecados cometidos contra Deus, exceto o próprio Deus. Foi exatamente isso que Jesus fez. Não é de admirar a violenta reação dos judeus quando o carpinteiro de Nazaré fez essa ousada afirmativa. Afirmar que podia perdoar os pecados foi o exercício surpreendente de uma prerrogativa que pertence tão somente a Deus. Outra situação em que Jesus afirmou ser o Filho de Deus foi em seu julgamento, em Marcos 14, 60. O tribunal em que Jesus foi julgado contém algumas das referências mais claras à divindade alegada por Jesus. Então, o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. A princípio, Jesus não respondeu, mas o sumo sacerdote o colocou sob juramento. E então Jesus teve de responder, e fico feliz por isso. Ele respondeu à pergunta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Ele disse: Eu sou. A referência ao Filho do Homem, que viria com as nuvens do céu, foi uma alusão a Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho de Homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e a glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Apesar do equívoco comum de que o Filho do Homem se referia à humanidade de Jesus, na verdade trata-se de uma referência à sua divindade. Quando Jesus se reportava a si mesmo como Filho do Homem, ele expunha a sua divindade. No livro Colocando Jesus em Seu Lugar, Rob Bowman e Ed Komoszewski explicam como isso se aplica à visão de Daniel. Na visão de Daniel, a figura como que humana possui todo juízo e autoridade e governa sobre um reino eterno. A ideia de fragilidade e dependência está totalmente ausente. A descrição da figura vindo nas nuvens também o identifica como divino, pois em outros lugares no Antigo Testamento, aparecer entre nuvens é imagem usada exclusivamente para figuras divinas. Assim, quando Jesus mencionou a passagem de Daniel 7,13, estava afirmando ser divino uma figura celestial que se assentaria à destra de Deus, exercendo suprema autoridade sobre todos os povos por toda a eternidade. Não é de admirar que as autoridades judaicas estivessem perturbadas. Jesus havia blasfemado, dizendo ser Deus. Estava claro que Jesus tinha uma autoconsciência divina. Uma análise do testemunho de Cristo mostra que ele dizia ser, primeiro, filho do bendito Deus, segundo, aquele que estaria sentado à destra do poder, e terceiro, o Filho do Homem, que desceria nas nuvens do céu. Cada uma dessas afirmativas é distintamente messiânica. O efeito cumulativo das três é de alto significado. O Sinédrio, a Suprema Corte Israelita, compreendeu os três pontos, e o sumo sacerdote reagiu, rasgando as vestes e dizendo: "Para que precisamos ainda de testemunhas?" Marcos 14, 63. Eles haviam ouvido isso da própria boca de Jesus, que acabou condenado por suas próprias palavras. Sir Robert Anderson, outrora chefe de investigação criminal da Scotland Yard, destaca: "Nenhuma prova convence mais do que a de testemunhas hostis, e o fato de que o Senhor reivindicou a sua divindade é incontestavelmente estabelecido pela ação de seus inimigos." Temos de lembrar que os judeus não eram uma tribo de selvagens ignorantes, mas um povo de alta cultura e intensa religiosidade. E foi por essa acusação que, sem nenhuma voz contrária à condenação de Cristo, a morte foi decretada pelo Sinédrio. Seu grande conselho nacional, composto pelos mais eminentes líderes religiosos, incluindo homens da estirpe de Gamaliel, o grande filósofo judeu do primeiro século, e seu famoso pupilo, Saulo de Tarso. Fica claro, portanto, que este era o testemunho que Jesus queria sustentar sobre si mesmo. Vemos também que os judeus entenderam que sua resposta confirmava que ele era Deus. Havia, portanto, duas alternativas: ou as afirmativas de Jesus eram louca blasfêmia, ou ele era mesmo Deus. Seus juízes viram claramente a questão, com tanta clareza que o crucificaram e então escarneceram dele, dizendo: "Confiou em Deus que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus." Mateus 27, 43. A.D. B. Sweet, ex-professor titular de divindade na Universidade de Cambridge, explica o significado do sumo sacerdote ter rasgado as vestes. A lei proibia ao sumo sacerdote rasgar as vestes quando enfrentava problemas particulares, Levíticos 10, verso 6. Mas, quando fazia papel de juiz, era-lhe requerido expressar dessa forma o seu horror a qualquer blasfêmia enunciada em sua presença. Assim, se manifesta a evidência do juiz envergonhado. Se provas confiáveis não tinham sugerido, a necessidade delas agora estava superada. O prisioneiro incriminara a si mesmo. Começamos a perceber que esse não era um tribunal comum, como ressalta o advogado Irving Linton. Singular entre os tribunais é este, em que não as ações, mas a identidade do acusado é a questão. A acusação criminal contra Cristo, a confissão ou testemunho, ou ainda melhor, o ato na presença da corte pelo qual ele foi condenado, o interrogatório pelo governador romano e a inscrição e proclamação sobre sua cruz na hora da execução. Tudo está relacionado com a pergunta única sobre a verdadeira identidade e dignidade de Cristo. O que pensa de Cristo? De quem ele é filho? O juiz do Supremo Tribunal Federal de Nova York, William J. Gaynor, discursando sobre o julgamento de Jesus, assume a posição de que blasfêmia foi a única acusação feita contra Jesus diante do Sinédrio. Referindo-se a João 10:33, o juiz Gaynor declara: "Fica claro em cada narrativa dos evangelhos que a alegação criminal contra Jesus, pela qual ele foi julgado, condenado e executado, era de blasfêmia. Jesus dizia possuir poder sobrenatural, o que para um ser humano seria blasfêmia." Na maioria dos julgamentos, os acusados são julgados por aquilo que se alega terem feito, mas não foi esse o caso no julgamento de Jesus. Ele foi julgado por quem ele alegou ser. O julgamento de Cristo deve bastar como prova convincente de que ele confessava ser divino. Seus juízes atestam essa afirmativa. Mas além disso, no dia em que Cristo foi crucificado, seus inimigos reconheceram que ele afirmara ser Deus encarnado. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, cremos nele. Confiou em Deus que ele o livre agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. Mateus 27, 42.